O bumbo bate, a caixa bate, é hora de combate, a batalha, seleção natural, deu falha, tchau e bença, para e pensa, o que vem à cabeça, primeiro sobrevivência, dependência de dinheiro intensa, a intenção é permanecer no jogo até que eu vença, ou a pressão do jogo me derrote, sorte, é oportunidade, talento, Deus me deu o segundo item, então por enquanto eu tô dentro só, esperando o primeiro item vir, aguçando os sentidos pra melhor ver, melhor ouvir, melhor sentir que o inimigo se aproxima com maldade contra mim, mas não ouvi o alarme do fim. Sinto desapontá-lo, mas eu vou seguir. Se você vem no embalo, não vai conseguir. Na hora da verdade, quem vai decidir? Quem vai prevalecer e quem vai cair? Quem vai sair de pé comemorando a vitória? Não se iluda, pois nem tudo que vem junto com essa aí é glória. Fazendo história do meu jeito, eu vou seguindo. Com o coração, emoção, razão e meu instinto. Instinto, rimo que sinto, não minto. Enquanto canto, espanto até quem tá de canto. Enfrento com talento, pra meu divertimento e conto. Só comigo 100% e pronto. Instinto, rimo que sinto, não minto. Enquanto canto, espanto até quem tá de canto. Enfrento com talento, pra meu divertimento e conto. Só comigo 100% e pronto. Abre o canal do Mike, chama o Kamal no mic. Deixa o beat rolar, vou rimar até o fim. Tá bom pra mim, não sei se tá bom pra você, mas tenta perceber que isso é HIP, HOP. De verdade pra minha liberdade, saí da faculdade com 26 de idade, buscando ser alguém no que me faz bem. Dizem que eu faço bem também, então que mal tem? Entenda pra ver no que dá, se não virar mais pra frente, eu vou me lembrar do que foi bom. Fazer um som, exercitar meu dom, sem pensar em ver meu nome brilhando em neon. Indo além do que muitos queriam que eu fosse, sendo eu mesmo e não o que alguém queria que eu fosse. Sabendo bem que eu entrei no labirinto e só me saio bem se confiar no meu instinto. Instinto, rimo que sinto, não minto. Enquanto canto, espanto até quem tá de canto. Enfrento com talento, pra meu divertimento e conto. Só comigo 100% e pronto. Instinto, rimo que sinto, não minto. Enquanto canto, espanto até quem tá de canto. Enfrento com talento, pra meu divertimento e conto. Só comigo 100% e pronto. Olhos de lince, olho no lance, 360 graus de alcance no meu campo de visão. Primeira divisão e nada menos. O mundo é um cubículo pra quem pensar pequeno, mas vê lá, não vai se empolgar. Cê zoião que nem boneco de mangá, senão não vai dar, logo vai rodar. Tem que ver que tem mais gente, se a gente tem limite, cada um tem que saber onde termina o seu. É você quem determina os seus, vê se domina os seus medos, temores. Senhoras e senhores, ao vivo e direto da selva de concreto, transmitido em dialeto, mas eu sei que cê entende sem legenda. Se não aprendeu, ainda aprenda, entenda. É uma questão de sobrevivência. Na hora H, nem vai ter muito o que pensar, só deixar te levar, se puder contar com seu instinto. Rimo que sinto, não minto. Enquanto canto, espanto até quem tá de canto. Enfrento com talento, pra meu divertimento e conto. Só comigo 100% e pronto. Instinto, rimo que sinto, não minto. Enquanto canto, espanto até quem tá de canto. Enfrento com talento, pra meu divertimento e conto. Só comigo 100% e pronto. Entendeu? Você não tá ligado. A lei da salve.